me chamo João e não tenho mais que minha sombra no mundo. Mas como eu sou João, creio na sombra que tenho. Aí onde você a vê, minha sombra é raiz do tempo. Sempre daqui pra lá, sou João da terra e basta. A terra se chama João porque é meu sangue que anda. E vá onde vá comigo ela avança. A nós no mundo nos deixaram não mais que quatro letras, apenas as necessárias para dar nome à esperança. Mas acontece que quem semeia e sonha não se sustenta aqui de palavras. Eu sou João Esperança, e entre semente e semente vou desfolhando as pétalas de Joana Alegria. E o dia em que façamos parceria, que festa vai ser a vida!